Shorts. Tristeza, pra decolagem a pista tá operando na totalidade, só os 95 metros aí do concreto que estão da fora. É só 90 metros aqui, 90 metros fora. Tem um alinhamento via Tecnicar, Charlie, com quem? Sim, entrada pela Charlie. Tá, ok, obrigado. Livre o táxi e chame no ponto de espera, pronto. Autorizado, alinhar e decolar, vento 1,60 graus, 1,09, 3178. registrado até 3 anos, 7 meses. Suficiente. Romeu, Romeu, novembro, autorizado LS X-Ray Sanglite, desça para 2.000 pés, ajuste 1.015, reporte localizador. Autorizado LS X-Ray Sanglite, ajuste 1.015 para 2.000, mortal no lock, número pela. Torre, só para informação, acho que a gente passou em cima da cobra aí, em cima da pista aí, tá? Só que foi, que altura mais ou menos, próximo de rodar já, confirma? Não, não, próximo a Charlie ali, um pouquinho depois da Charlie ali. Logo começou a corrida? Isso, bem no início da corrida. Ok, gente. Para o táxi total 9908, 3 a bordo. Autonomia de 4 horas, está voltando no galeão. Esse aí está livre do táxi, no ponto de espera pronto. Para o ponto de espera pronto. Controle Salvador, boa noite, 3178 da TAM. 3178 da TAM, muito boa noite, contato radar, submantenha 330, saída PUCA. 330, PUCA, 3178. Série 520, cruza o 060 para 050, passou a mão. O 3520 desça para 2.000 pés, ajuste 1.015, utilizado LS X-Ray Sanglide, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1.015 e LS Sanglide reportará estrada. Canal 908, eu sou a Torre. Siga. Que, fique aí de olho na pista, por favor, que a aeronave da Tom que decolou ainda agora disse que parece que atropelou ali possivelmente uma cobra. Então, aguarde ainda no ponto de espera, mas já a partir da taxi, quando for entrar na pista, já fique visualizando aí, ok? Afirmativo, então, aguardando o ponto de espera. Afirmativo, ele disse que foi logo no comecinho da corrida, então provavelmente, mesmo que tenha aí, talvez não interfira com a decolagem, que pode, tipo, passar dela um pouquinho depois de decolar, ok? Mas o total tá pronto para a decolagem, pode decolar de imediato. Tô, Salvador, muito boa noite, papá, triplo Romeu November. O total tá livre, então, ingresso, decolagem imediata, vento 200 graus, 612 nós, temos aeronave 6 milhas na final. Decolagem imediata, total. Total, se avistar alguma coisa aí na pista e que impeça a decolagem, aí vai manter posição e a gente já está acionando viatura para verificar, ok? Mas total, obrigado. 190, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso, ok? Afirmativa, prossegue na aproximação aguardando a autorização, 90. Afirmativo, houve um reporte de um possível atropelamento de uma cobra, mas mesmo que tenha, foi logo no comecinho ali da pista, normalmente seu ponto de troca é posterior ao ocorrido, ok? Aguarde a instrução na final. Ciente, 90. Tá lá no 908, decola os 00, 0200, avistou alguma coisa na pista ali? Mas sim, tem uma cobra bem pequena e ela tá atropelada mesmo. É logo no comecinho então, né? Afirmativo. Ok, obrigado então, chame o controle agora 19 decimal 8. Bom trabalho. Ok, o November, observe aí logo no comecinho, provavelmente não vai passar voando ainda em cima aí do ocorrido. É uma cobra pequena, ok? Livre pouso, vento 1 no 60 graus, meia dúzia mais. Ciente, livre pouso, November. Tá na Goligonas, a ascensão livre até o 360. Temos a Pragólida presente? Controle de Salvador, agora no 7 no 4. Após cruzar 2000 pés, o 9908. Bateu. Ou no 7 no 4, boa noite, identifique, chegada a mão, desça ao 050. Identificou a mão, 050, no 7 no 4. Solicita efetuar depois do final R9 da pista 10. Circulações de aproval, serve 366 presente? Afirmo. Ou no 7 no 4. Autorizado, sinal Renato da pista 10, Serra Vida 366 na presente, descendo 40 inicialmente. Ajuste Salvador 1015. Gente, autorizado Renato da pista 10, Serra Vida 366, estado 1015, gol 974. E táxi até o pátio 3, na minha escuta. Do ponto de toque em diante, já avistou alguma coisa? Não, negativo, senhor. À direita, você escuta até o corte. Tá, boa noite, bom trabalho. Afirmativo, então tá pra ali antes do ponto de toque. Ciente, obrigado, na minha escuta até o estacionamento. Oi, boa noite, bom trabalho. Boa noite, decimal meia dúzia, boa noite. Doito, meia dúzia, graças. Boa. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando, 3520. Thank you. 3520, linha de pouso. Vento 160 graus, 8 nós. Pouso autorizado, 3520. No 4 desce para 2.500 pés, 1.015 permanece ajuste, reporte a Vitor 366. É, 2.500, 1.015, chamará o Vitor 366, bola 7 no 4. Total 9908, chame Recife, frequência 1288, alterno 264, boa noite. 1288, 1264, boa noite. Identifique, chegada Mari, desça o 050. Descendo para 050, Mari. Após Mari, o 1805 pode prosseguir para a aproximação R9, voando 368 369. Ok, 1805, o senhor vai voar na chegada Mari. Após ETAP, aproa o servidor 366. Após ETAP 366, 1805. Controle, voo 896, informação Bravo. 896, boa noite. Identifique, chegada Mari, desça ao 060. 060, sim, Gente, 1714, cabeceira 0490 metros, chame torre 118, meia dúzia. Boa noite. 118, meia dúzia? Boa noite. Chegou 1714? 714, repórter, tem checado final 10. Tá baixado, travado já, agora no 714. 6 Chile View Pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 8 nós. Pouso no 0, gol no 7 no 4. Solo 4, solo 1, 3, direita, táxi Alfa, Juliette, portão 5, na minha escuta. Direita Alfa, Juliette, portão 5. 7, ou 4. 2.500 pés, 1.015 é o ajuste, autorizado a Renavra, pista 10, reporte servido 366. Para 2.500, autorizado a Renavra, reportaria no 366-1805. Estava cruzando 70 para 60, gol no 896. 896, desceu 050, após ETAP, autorizado 2000 pés. 1015 é o ajuste. Ok, após ETAP vai até 2000, 1015. Passando 366, gol 1805. Ciente 1805, atente a um helicóptero e da Polícia Militar, sua posição de 12 horas, 4 milhas e meia, mantendo 500 pés. 1805, torre 1 no noite decimal meia, boa noite. 186, grato, boa noite. O 366, na sua escuta. Ciente, reporte passando 372, trem checado, 805. 805. O gol no 896 tá autorizado, ele é LSX Ray sem glide, reporte estabilizado. Gente, autorizado para o RNAV? Ok, autorizado então o RNAV, desceu para 2.500 pés, 1.015 permanece o ajuste, reporte a Vitor 366. Ok, na Prudo 366, 2.500, 1.015. ...96, reduz velocidade para 1 no 709. Ele vai seguir um tráfego da companhia à frente. Vai reduzir.